Insa coin. せーの。でもそんなんじゃダメ。もうそんなんじゃほら。心は進化するよ。もっともっと。 Olá, seres humanos. Está começando mais um Insert Coin. Eu sou o Meister Atsok. Eu sou o Júlio. Eu sou o Moxon. O nosso otaku de estimação. Que filha da puta. Nosso convidado de estimação. Convidado não, eu vou ser membro dessa porra fixa. Eu vou ser o carinha do anime e o carinha do jogo. É, pode ser, a gente já excluiu o Alan. O Alan vai ser o carinha do livro. É só você não falar que você vai ter que viajar pra Marte ou fazer um ritual na floresta quando a gente for marcar o na floresta de Marte, né? Beleza. Não, é só você tomar café em uma hora, duas horas, como qualquer ser humano. Não passar o dia todo. Que é o que o Alan faz. O Alan, ele fala: Alan, vamos gravar? Vamos. Ele: ah, não, calma aí que eu vou ali tomar café. Uma hora da tarde, ele volta às 7 horas da noite. Isso aconteceu mesmo. É porque o pneu do carro furou, pô. Depois disso, eu acredito que ele tem que primeiro caçar o alimento, aí ele faz uma oferenda aos deuses pra agradecer pela comida, aí não, demora mó tempo que ele prepara um banquete ainda, e depois ele junta a família pra comer. É porque ele é religioso. Ele vai tomar café, então ele tem que plantar, aí depois colher, moer e preparar, pô. Mas demora mesmo. Então, pessoas, hoje nós vamos falar sobre anime, os melhores animes de nossas vidas. Mas, assim, antes de começar explicando um pouco pra vocês como que vai ser, a gente não tem capacidade de escolher o melhor anime, eu pelo menos não tenho, de eu falar... Eu tenho, mas eu não vou falar dele agora porque a gente vai ter um cast exclusivamente pra ele. Beleza, mas eu não tenho capacidade de pegar e falar, tipo, esse é o melhor anime de todos. Então, o anime que a gente, cada um escolheu, faz parte de um dos melhores de nossas vidas. Então, não tem uma ordem de primeiro, segundo, terceiro e etc. Como que vai funcionar? Exemplo, eu falo um anime, digamos, Madoka Mágica. E aí eu falo sobre o anime, eu falo uma sinopse rápida, eu explico sobre o que que é, eu falo o que eu achei desse anime, por que que ele me marcou tanto, e aí eu jogo pra vocês, e aí começa a discussão. Vocês falam quem assistiu, fala o que achou, quem não assistiu, fala o que achou do que eu falei, perguntas, etc. E aí vai rolando, beleza? Beleza. Mas tu já começou e o teu vai ser Madoka. Não, roda a vinheta. Esse comes a consem. Esse comes a consem. Esse comes a consem. Comes a consom. Esse comes a consem. Comes a consom. Quero mudar o mundo, cruzar os céus e nadar, entender. Segundos passam num segundo. Vocês querem começar? Quer começar? Eu quero ser o cara do meio, porque eu quero ver lá como que vocês vão fazer. Eu começo. Então vai, Julinho, começa aí. Queria... Oi, meu nome é Júlio e faz uma semana que eu não jogo LOL. Parabéns. Parabéns. Queria falar sobre um anime que, de certa forma, ele foi responsável por fazer me interessar por toda essa putaria japonesa maluca do caralho aí. Não foi o que fez eu começar a assistir na internet, assistir pra caralho, que foi Naruto, que foi o primeiro que eu vi no computador. O meu também. Se não fosse esse anime, eu não me interessaria por anime, eu nem ficaria tão vidrado em desenho, que foi o Inuyasha. Eu assisti quando eu era criança no Cartoon Network e até hoje eu gosto do Inuyasha, diferente do Naruto, que eu não gosto mais. Quando eu era criança, eu achava que desenho era piada, era zoeira, era bobagem. Eu fui ver o Inuyasha e eu fiquei muito, muito surpreso por ver um homem cachorro com cabelo branco cortando monstros gigantes que são misturas de boi com centopeia e tem dente de abelha e não sei o que lá. Era muito bizarro aquilo. E o Inuyasha, ele é violento. Tem vários episódios que os monstros já são todos estraçalhados, eles explodem, eles... são cortados no meio, morre amigo de todo mundo, morre a família inteira de personagem, não sei o quê. E eu, como criança, achava aquilo muito pesado, mas ainda assim muito foda. Porque nenhum dos outros desenhos era assim. Nem o Dragon Ball mostrava algo tão pesado ou, de certa forma, mais violento, porque no Dragon Ball, tipo, explodia um monte de mundo, mas foda-se, era tão comum que você nem... E a morte não era grotesca, porque as pessoas só explodiam, não acontecia mais nada. Lá não, voava tripa, voava sangue... Mas não era só isso que me atraiu. Eu achava muito interessante o mundo deles. Toda aquela coisa de cultura japonesa, de yokais, de Japão mesmo. E eu ficava pensando, que porra de escola que essa menina tá indo? Por que que ela usa esse uniforme? Por que que ele faz essa coisa? Por que que no Japão é assim? Por que que no Japão tem tal tradição, tal costume, ou eles agem de certa forma? E depois do Onyash, isso só foi aumentando essa curiosidade. Tanto que muitos dos animes que eu mais gostei ao longo dos anos, eles foram mostrando mais sobre isso pra mim. Como é o Japão, como é a cultura deles, o que é esse folclore maluco deles e a mitologia japonesa. Eu acho que eu entendo bem o que isso aí que você falou, tanto que o anime que depois que eu vou falar, eu acho que nesse âmbito é a mesma coisa. É, na época, sabe, talvez hoje em dia não seja nenhuma obra tão boa, mas você olha aquilo e isso te marcou de algum jeito, porque que nem eu acho que eu passei pela mesma coisa, tipo, Naruto, você assistia essas coisas, mas você não sabia que era anime. Era um desenho igual, sei lá, Bob Esponja. Você sabia que tinha um traço novo, mas não era... era a mesma coisa. E no Yasha, eu nunca consegui entender, cara. Eu nunca consegui. Tipo, sempre foi muito confuso pra mim. Eu acho que é porque eu via, tipo... eu não lembro que canal que passava. Eu acho que era Globo. A Globo, tipo, passava... segunda era um episódio, terça já era um outro episódio. Não era... Não seguia uma ordem certa. Eu nunca entendia nada e mas eu assistia, eu achava legal, sabe? Mas eu ficava tipo, meu, que anime, what the fuck? O que que tá acontecendo? Essa questão do Onyash, que ele apesar de ele não é a coisa mais complexa do mundo, mas ele tem bastante conteúdo. E tem todo um plano de fundo, uma história por trás que vai sendo explicada. Se você não assistir do primeiro episódio, que é mais ou menos ali no começo da história que eles explicam tudo que vai ser desenvolvido no resto... Porque, tipo assim, no começo da história, ela seguiu um caminho, depois ela se perde, fica dando volta, e lá pro final o caminho volta. Se você não assistiu o começo e pegou na metade, você não vai entender porra nenhuma, ainda mais se você nunca viu nada de yokai, de cultura japonesa, de nada. Porque ali tem muita coisa de monstro, de deus do lago, de deus da montanha, deus de templo, criaturas da floresta, espíritos, essas coisas. E esse tipo de coisa é muito difícil pro brasileiro entender, porque a gente não tem contato nenhum com isso e não é a nossa cultura. Não é a nossa cultura pensar que um espírito pode voltar pra Terra e ganhar um novo corpo. Ou que se uma pessoa morrer, ela pode virar um monstro se ela tiver com muita raiva de alguma coisa. Ela virar um espírito vingativo e matar todo mundo. Até, mas a gente repudia, né, esse tipo de coisa. Por conta só que aqui... Por conta do cristianismo, né? O capiroto vai possuir você e vai acontecer coisa na sua vida, né? Essa versão brasileira. É, então, eu acho que se a gente for comparar, eu acho que se assemelha um pouco com a Umbanda, sei lá, o Candomblé, sabe? Eu acho que tem essas coisas bem parecidas de yokai, sabe? Só que a gente repudia esse tipo de coisa e é isso aí, né? Só que o yokai, ele é muito amplo, que ele praticamente envolve qualquer coisa, qualquer bosta. Até, sei lá, um pote pode ser um yokai, é uma manifestação. O pote de feijão é um yokai. É, eles são manifestações muito bizarras, porque não é bem religião, era tipo folclore, é tipo saci, caipora, só que lá o negócio tomou outro nível. Então tem uma variedade enorme de yokais, de criaturas na mitologia e coisas assim. Aqui é muito mais simples, a mitologia cristã só fala de anjo, deus e demônio. É, só existe o bem e o mal, sabe? Se você for pegar pra ver os yokais, é muito relativo, sabe? Não existe um bem certo, um mal certo. Aquele yokai, aquele demônio, pode ser, ele pode ter tanto uma faceta boa quanto má, depende de cada situação. Muitas vezes tem isso, no Brasil não, é tipo muito bem, isso é mal, pronto, acabou, sabe? Isso aí é coisa nova, porque acho que, se não me engano, no sentido original, todos os yokais, eles geralmente são maus, a origem deles é, eles são tipo histórias bicho-papão. Tem um, por exemplo, o Espírito do Rio, o Kappa, a história dele é que ele afoga as pessoas. Mas se você for ver um Kappa num anime, ele é tudo bonitinho, tudo amiguinho e tal. Mas originalmente ele era um monstro que afogava as pessoas. Isso aí eu acho que vem da ambiguidade japonesa. Porque até pra ele, pro japonês, até os deuses, eles têm moral duvidosa. Eles podem ser bons ou maus. Eu acho que eu acho que lembra muito a mitologia grega. Tipo, na construção e tal assim, mas tipo nisso de que não existe algo, um bem certo, sabe? Sim. Eu acho que a nossa mitologia também, o nosso folclore, só que a gente não dá muito valor pra ele. Porque você pega o Saci, sabe? Ele é um ser que ao mesmo tempo ele pode ser bom, pode ser legal, e ao mesmo tempo ele pode ser muito mal, sabe? Só que a gente não, nem liga, não dá valor, não tem essa importância que tem no Japão. Eu acho que já como criança já fui começar a questionar o cristianismo por causa disso, porque os Eucaides são os monstros, os demônios, não sei o quê. E eles eram do bem! E aí você vê um discurso de um pastor qualquer, ele fica, ah, o demônio! Ah, o guion do capeta! Pokémon. Mas, em Yasha, eu não lembro direito, faz um tempo que eu assisti. Todos os yokais eram do bem? Aliás, tinha algum yokai do bem? Eu não lembro se tinha algum do bem. Tirando o Inuyasha, porque o Inuyasha ele era tipo um meio yokai, né? Meio yokai e meio humano. Ele não era do mal. E o irmão dele, ele nunca... Dele era louco. O irmão dele, ele podia ser meio filho da puta, mas ele nunca foi mostrado como sendo uma pessoa realmente maléfica, tanto que ele cuidava de uma humana. E tinha um yokai que andava com eles, que era amiguinho deles. Ah, sim, além... o Kitsune, né? E o Fabio Urso. Sim, e eu mostrando outros ao longo da história, eles não eram necessariamente maus. Porque se você consegue não ser um híbrido de humano e yokai, quer dizer que o yokai gostava de um ser humano. Verdade. Eu acho que a melhor definição pro Inuyasha, eu acho que seria Alice no País das Maravilhas do Japão, japonês. Porque lembra muito, sabe? Eu, pelo menos, na época, não entendia, mas depois que eu vi de novo, assim, por cima, lembrou muito, tipo, as doideiras, as loucuras, sabe? Que o Inuyasha, ela é a história de uma menina do presente, do ano 2000 e pouco, que ela é mandada pra era feudal no Japão, onde os monstros existiam, né? Mandada não, ela cai num poço e o poço é meio que um portal pra o passado, né? Mas ela é meio que mandada, que tem toda uma viagem dela ter conexão com a reencarnação dela e não sei o que lá. É uma brisa da porra que faz. Que é ridícula, assim, se for analisar, mas na época eu não importava muito, não. Vegeta! Olha o pai! E tem outra coisa que eu queria falar, indo nesse negócio dos Brasil e tal. Se você for analisar a religião, se for por esse sentido, eu diria que o politeísmo ele faz mais sentido do que o monoteísmo, cara. Como que um ser, ele é tudo, ele é o bem, ele é o ser supremo, ele é tudo no universo, cara. Isso é muito viagem. Não tem como uma coisa ser todas ou ser a origem de tudo. Não, mas se você for parar pra pegar Deus, ao mesmo tempo, até nisso, quando ele é um único ser, ele tem várias facetas. Tipo, tem a faceta dele mal, tem a faceta dele boa, tem a faceta dele, sei lá, que faz qualquer outra coisa, sabe? E se você vê até nisso, ele é meio que falho, ele se parece com o que era antigamente, que é a coisa de ter vários deuses. Os seres do politeísmo e os yokais e de qualquer anime, principalmente os deuses dos animes, eles são humanos, eles são cheios de defeitos. E você vai ver no politeísmo, no monoteísmo, eles vão falar que Deus é perfeito, Deus é a origem, Deus é não sei o quê. E se você pegar essas histórias japonesas, elas fazem eu acho que é uma visão bem mais lógica. Você vê que existem várias forças no mundo, não existe só uma, e essas forças elas têm valores diferentes. Elas não vão seguir um único caminho, seja por qualquer motivo bosta que for, porque elas têm desejos humanos, né? Mas tu chegou a assistir o Inuyasha de novo, leu o mangá, pelo que eu entendi, tu leu o mangá depois, não foi? Eu não li o mangá, mas o anime é bom, o anime é muito fiel. O que eu fui fazer é quando saiu um novo anime do Inuyasha, é o Kanketsu no Ren, que é o verdadeiro final pra história. Eles falaram o seguinte, a propaganda desse novo anime era o seguinte, ó, isso aqui vai ser o verdadeiro final. E aí quando ele lançou essa porra, eu assisti tudo quando eu era mais velho. Eu assisti bem depois que tinha saído o novo. A interpretação que eu tive é que nem era um novo final, era meio que uma continuação mesmo, tá ligado? Que o primeiro de 167 episódios tinha terminado sem terminar, que nem acontece com muito anime antigo. E depois saiu a continuação, de quase 10 anos, né? E eu achei muito estranho o ritmo da continuação pro anime normal, que o anime de cento e poucos episódios, ele era tão lento, tão enrolado, demorava tanto pra acontecer as coisas, e na continuação era tudo tão mais objetivo, e foi um ritmo bem melhor, tipo, a história ganhou um rumo, finalmente, né, alguma hora. Porque no finalzinho todo mundo começa a morrer, já começa tudo a se resolver nesse novo anime. Enquanto no de cento e poucos episódios, existem muitos episódios que não importam. Vegeta! Olha! Oxalá, oxalá, oxalá, negros! Está começando mais um NigaCast! Eu sou o Jovem Negro e hoje... $10 was... Mas aí, Marcos, você ia falar de Higurashi, né, cara? Higurashi, cara, um anime que eu, quando cheguei no episódio 4, eu fiquei, what the fuck, esse anime, todo mundo já morreu, o que é que vai acontecer agora, tá ligado? Higurashi, ele é um anime de 2 temporadas, que começa com o protagonista Maebara Kate chegando na cidade de Hinamizawa. Aí, de repente, ele vê notícias de uma pessoa que morreu naquela cidade. Depois ele descobre que os amiguinhos dele que ele fez novos na cidade, do colégio e tal, não eram tão amiguinhos assim, né? Aí começa a dar uma trama de assassinato e tortura e loucura que vai se desenrolando e vai cada vez mais viajando mais na maionese. O Júlio, ele tava dizendo que a história é muito viajada, ele gostou mais... Tu gostasse mais do que, Júlio? Eu gostei mais da primeira temporada, onde era só casos de assassinato e de psicopata. É, isso que eu ia falar. Quando eu assisti, a primeira, tipo, eu achei muito, muito foda, né? Achei legal, pô. Eu acho que também tanto pelo fato da surpresa, sabe? Por causa que você vê, né, o que tá acontecendo e tal, depois fica meio repetitivo, sabe? Você, tipo, é, de novo. É, eu sou meio ao contrário. Eu gostei mais da segunda porque foi o desenvolvimento da história, tá ligado? Parou mais essa loucura de assassinato e psicopata e tal, e desenrolou a história. Tanto é que eu acho que na segunda temporada só resetou 2 vezes, se eu não me engano, o tempo, e começou de novo a história, né? Aí tem a segunda temporada e tem 2 ovas ainda que são só besteira, tá ligado? Só a historinha que se passa depois. Era no OVA. E depois tem mais, não tem mais? Mas só que com outro nome ou não? Não, tem o Higurashi no Nakoroni, que é o primeiro. Que é o primeiro, isso. Aí tem o Higurashi no Nakoroni Rei, não, Kai, é o primeiro, é a segunda temporada. Aí o Rei é o OVA, primeiro OVA. E depois saiu o Kira. Aí, só que esse Rei e o Kira são só besteira, tipo, que se passa depois, historinha besta, tá ligado? Não, não é nada demais. Cara, né? O Rei é... Pera, deixa eu ver aqui. Deixa eu dar uma conferida. Eu acho, assim, que por ser um anime, pelo menos a primeira parte, né, o começo, por lidar com muitas histórias, tipo, tem aquele momento que você pega essa história é muito foda, essa história nem tanto, sabe? Acho que ele anda muito nisso, sabe? Fica meio oscilando. Eu gostei mais da segunda parte, no caso, que foi o desenrolar da história, de fato. Só que ele tem eu lembro que o Ray Max, ele tem uma... Ele meio que conta o passado lá do começo, né, da Rika. Sim, então ele não é tão inútil assim. O Kira Kira, ele é feito pra mostrar putaria, né? É, o Kira é só fanservice. O que eu fico muito puto com o Higurashi é que, assim, ele tá animando uma visual novel. Nessa visual novel, meio que existem... Não, na verdade é uma sound novel, mas eu não vou ficar explicando essas porra aí. Não, tem que explicar. Vamos explicar. Tem que explicar, explica, cara. Explicando o que é uma sound novel. Seria um tipo de visual novel que não usa muito do visual. Ela se baseia mais em trilha sonora e coisas do tipo, como o nome já diz. Tanto que se você for ver como era o desenho do Higurashi original, é uma merda. É muito escroto aquilo. Mas aí será compensado porque o cara escreve bem e tem uma trilha sonora foda, que o povo deixava passar. O visual era horrível. Enfim. Ele tá adaptando uma sound novel e tem os vários arcos, vários caminhos, que isso é coisa típica de visual novel. Aliás, cada caminho acontece algum caso, alguma coisa louca. E o visual novel, o sound novel no caso, ele tem tipo uma porrada de arco. Tanto é que na Steam, acho que já saiu até um, do Onikaku Shihen. O primeiro arco, que eu acho que é os primeiros 4 episódios do anime, que quando eu cheguei nele, todo mundo já tava morto, e eu falei, what the fuck, o que é que vai ter agora, arco, tá ligado? Esse arco do Steam, ele não é sound novel, ele é visual novel, porque... já redesenharam algumas coisas. Sound novel, geralmente, pelo que eu sei, geralmente é algo mais independente. Quando uma sound novel faz sucesso... Aí eles falam, essa história é boa, vamos colocar um desenhista decente aí pra fazer os visuais e tal, e você continua escrevendo e fazendo trilha sonora. E aí ele é lançado oficialmente com o visual novel, que é o que aconteceu com o Higurashi e com muitas outras. Mas o que eu queria falar do Higurashi é que existem vários casos, e se não me engano no primeiro anime existem 4 casos, no final de cada caso todo mundo morre de alguma maneira diferente. É sempre sempre muda, e sempre o assassino muda, e quem morre muda também. É, o que eu acho meio louco, porque tipo... o reset geralmente é quando o protagonista ele volta, ele, aliás, volta não, ele chega na cidade, né? Tipo, a Arika, ela sempre reseta pra ali, às vezes ela reseta pra antes, só que, tipo, ela reseta pra lá, só que às vezes o passado dos personagens também muda com o reset dela, tá ligado? Não faz muito sentido, não. Porque, o por exemplo, não muda, não. Não, mas, tipo, às vezes algumas coisas que eles fizeram, não, eles não, tem, não fizeram, tá ligado? Por exemplo, no comecinho, que todo mundo tá louco lá e a Arena tá escondendo o corpo dentro da geladeira lá no Ferro Velho. Aqui dali não tem nada a ver. Ah, mas isso depois... Ah, não, calma, calma, calma, calma, cara. Tu já vai dar spoiler pra galera. Mas você tá falando que ela tá escondendo o corpo, cara. Mas não é pra fazer sentido, é só pra ver gente morrendo, pô. Então, aí depois, lá na frente, não sei se pode dar spoiler, mostra que... É, tudo aquilo ali era uma viagem do protagonista, que ele já tava ficando louco, enxergando coisa que não tava acontecendo. É tipo aquele final aqui, tudo foi um sonho. A pessoa está em coma. Mas a parte que eu queria chegar não era essa, que tem os arcos. E quando você vê o primeiro anime, você não faz ideia de qual é a verdadeira história do Higurashi. Você acha que é... É, exatamente. Psicopatas, gente se matando, e isso é interessante. Mas aí quando você vê a segunda temporada... Você vê que, na verdade, se tratam de linhas temporais paralelas e tem uma menina que tem poder de viajar entre as dimensões e aí ela tá presa em um loop temporal em que as pessoas se matam e não sei o que lá, e tem uma doença satânica que faz as pessoas enlouquecerem e tem o governo envolvido nisso, e você tem que achar que tem, na verdade, um culpado por trás dos assassinos, que não é um dos três garotos que enlouqueceram, um dos garotos que enlouqueceram. E quando eu cheguei nessa parte, eu comecei, mano, mas que viagem é essa, cara? Como assim? Cadê o suspense, aquela parte grotesca do assassinato e tal? Virou um thriller policial. Sabe o que seria foda? Um crossover entre Higurashi e Steins Gate. Ia ser louco, velho. Eu esperava que tu ia falar Higurashi e o Mineko, tá ligado? Já que é tudo da mesma galera, mesma pegada e tal. Já imaginou? Ela tá lá nas linhas temporais enquanto o Karin? Nossa, cara. É só, ia ser difícil, tipo, ia ser louco, né? Só que ia ser difícil porque eles voltam mais ou menos no mesmo lugar, né? Eles não voltam no tempo tão... Eu acho que o Arika é meio que nem um Ocarim mesmo. Ela não volta no tempo totalmente. Acho que ela manda a memória dela de volta, tá ligado? Que ela lembra de tudo que aconteceu no, nas outras linhas. É, pra ela resetar o tempo, ela tem que morrer. Não sei se você lembra disso. É, eu lembro. Então ela meio que... E tem uma entidade que dá esse poder pra Rika. Se não me engano, ela fala... É, você tá criando outros mundos fazendo isso. Tanto que mostrava a Rika num lugar com vários cristais, e cada cristal era um mundo. Toda vez que ela morria, ela ia pra aquele lugar e aparecia um novo cristal, que era a nova linha do tempo. Uhum. Isso é muita viagem, cara! O bom é isso, pô. Eu gostava do suspense. Ele era um ótimo suspense, um ótimo thriller assim, psicológico na primeira temporada. Não, mas no segundo, na segunda temporada ainda tem um pouco disso, pô. Mas ele virou um negócio policial, vamos achar o culpado. Então, é tipo o pós-clímax de uma temporada inteira, tá ligado? E tem um esquema que tem uma doença lá, né? Que por alguma razão naquele lugar as pessoas desenvolvem uma doença que só existe ali. Então, é essa daí que a pessoa acha que é a maldição, no final das contas. É a doença lá que tem os parasitas que contamina a pessoa e deixa o cara louco também. Eu não lembro por quê. Por que a Rika tava querendo voltar no tempo? Por que ela tinha esse poder, você lembra? Eu não lembro porque ela tinha, mas ela voltava no tempo justamente pra... impedir que todo mundo morresse ali, mais ou menos. Ela, porque, tipo, ela morria e voltava no tempo pra não morrer de novo, tá ligado? E o que ela tava esperando era o protagonista chegar na cidade, que ela até cita em uma hora, que era o personagem que ela tava esperando aparecer, que era pra começar o plano dela. Então, cara, você não precisa saber por quê, cara. É só pra ver gente morrendo. Não precisa. É só assistir a primeira temporada, cara. Mas as pessoas não morrem tanto na segunda metade. Essa é a minha reclamação. Fica querendo dar sentido, meu. Eu não assisto pra ver gente morrendo, cara. É, se fosse pra assistir gente morrendo, eu via, sei lá, a Nodder, tá ligado? Quer dizer que o Matheus ele vai falar de Digimon Adventure, né? Pô, vou falar de Bakugan, Guerreiros da Batalha. Eu ia falar de Akame ga Kill, porque todo mundo morre mesmo, tá ligado? Até o protagonista morre. Você só não anime, cara. Eu sei, mas eu não vou ler o mangá não, porque eu sei que um bocado de gente ali já morreu também. Então, o Bakugan, meu, é um anime muito legal, porque, sabe, você tem aquela... Peraí, tu vai falar de Bakugan mesmo. Não, tô zoando. Então, o meu anime é um clássico que me iniciou aí com 12 anos, iniciou nesse mundo aí dos animes, igual o Júlio com Inuyasha, que é o Berserk. Pra mim, o primeiro anime, hoje em dia, quando eu vejo, tipo, eu vejo várias falhas nele. Até porque eu vi o mangá e etc. Mas na época, eu com 12 anos, tipo, momento em que pegaram e falaram, ó, toma isso aí, você pode assistir isso. E não o vistoriário que eu tava assistindo, né? Porque com 12 anos, uma criança assistindo Berserk, foi a coisa mais incrível do mundo pra mim, sabe? Aquela, é, tipo, aquela trama sobre... A menina tá sangrando, então eu não sabia porque ela tava sangrando, né, e tal. É, não, tipo, cara, eu já sabia, mas tipo, era uma coisa tipo, meu, eu posso ver isso, sabe? E aí eu acho que foi a primeira vez que eu tive um contato com uma história mais adulta, e que eu vi que o que, que era realmente um anime e o que, que era um desenho ocidental, sabe? Eu vi essa diferença, eu vi que eles podem contar uma história melhor. Cara, tu viu uma diferença na pegada da história, né? É, sabe, eu vi essa coisa de ter a cultura deles, de poder contar uma história mais profunda, sabe, complexa. Eu, não era uma coisa simplesmente, sabe, ah, é um ninja e eles têm que lutar. E a partir disso eu vi várias coisas, tipo, filosofias, reflexões, que é o que tem, que é o Berserk. Então ele me marcou muito, porque foi a partir dele que eu fui conhecendo mais e pesquisando mais. E aí, e pra vocês, o que que é Berserk? Eu ia falar que eu cheguei a ler o mangá novo, que não tão novo quanto você, mas ainda assim foi muito pesado, porque o mangá era bem mais pesado que o anime. Eu achei o mangá assim do caralho, mano. Eu nunca vi uma história que mostrava tão cruelmente as coisas acontecerem, tão frio e cru os acontecimentos, as violências e as infelicidades. Aí eu gostei pra caralho e tal, por muitos anos eu achei o mangá muito foda, e só recentemente, depois de ver a merda que é o filme, eu decidi, não, vou ver o anime antigo. Falando que o anime é tão ruim quanto o anime, quanto o filme, aliás. Não, o anime antigo é muito bom, cara. Eu só vi o anime e vi o primeiro filme. O anime eu achei daorinha e tal, só que eu sei que o mangá é melhor, aí um dia eu vou ler o mangá. O filme é meio bosta. Não, o anime é bom, pô. Eu achei ele ótimo, porque, diferente do filme, tirando as partes mais viajadas, de magia e tal, o anime antigo ele passa muito bem. O que o problema do anime antigo é que ele termina quando a treta vai começar, tá ligado? É, ele não tem final de verdade, né? Acho que provavelmente não deve ter retornado a audiência, esse tipo de coisa, porque pra ele ter acabado ali naquele ponto... Não sei, mas é que nem eu tava dizendo no Inuyasha, muito anime antigo ele tem esse problema de termina sem terminar, tá ligado? Claymore foi assim, Inuyasha, Berserk e muitos outros. Gantz foi assim. Ah, mas Gantz, né? O que eu queria falar é que o anime antigo ele é extremamente fiel ao mangá, ele passa muito da essência do mangá, mesmo sem ter toda aquela... Ele tem muita violência, mas ele não chega perto da violência gráfica do mangá. Mas ele é violento, ele passa muito bem a história, os personagens, a essência do que era a Golden Age. E apesar dele, de hoje em dia a animação dele ser feia, ele consegue ter uma história e uma trilha sonora ainda muito melhor do que o filme que saiu esses anos agora, depois de 2010. Aquela CG horrível, né? Sim, o novo filme do Berserk, ele não conta a história direito, porque ele não tem tempo pra isso, tipo uma hora pra contar um mangá de 300 capítulos, e a animação, na época, deve ter sido boa no outro Berserk, porque hoje a animação nesse novo Berserk, ele é um 3Dzão fudido, assim, você olha pra aquela porra, parece uns bonecos voando. Não parece jogo de Play 1? Parece. É, mais ou menos. É, tipo, é bem bizarro, não parece uma CG que a gente vê normalmente não, tá ligado? Ah, essa CG que eles usaram parece o jogo que tem do Berserk pro PlayStation 2, meu. É igual. É um jogo mais bonito. Eu tinha visto um jogo que era igualzinho o gráfico, pô, não tô lembrando qual era agora. Idêntico mesmo o tipo da CG que eles fizeram. É, deve ser algum som genérico aí, tipo aquele do One Piece lá, que parece um pouco também. Qualquer filme em cel shading, tá ligado, essa porra. Mas chega a ser cel shading o filme, não tô lembrando agora não, se ele tem o contorno. Acho que não lembro muito bem. Acho que certas ele fica no meio. E certas ele é por 3D. Ele fica no meio, tipo, ele quase é, quase. Aí tem hora que não é, tem quase que ele é, sabe? Ele, tipo isso, tem hora que você. Tinha uns momentos que eu olhava pro filme do Berserk e eu pegava e falava, nossa, isso tá bonito. Aí de repente pra próxima cena tinha um 3D CG fudido lá, todo feio. A gente tem que explicar por que a gente está se teimando com esse 3D. Porque uma animação, quando ela fica indo nesse 2.5D nessa putaria louca aí, ela perde muita coisa, você querendo ou não. Porque existem ótimas animações totalmente 3D, existem ótimas animações totalmente 2D. Só que fazer uma animação 2D muitas vezes é caro. Fazer a mesma coisa que ele faria em uma cena 2D, às vezes é mais barato. Por isso que eles usam muito 3D. Muito mais barato. Baratear a cena. Uma cena de guerra, por exemplo, você tinha que desenhar cada soldado ali. Isso é um trabalho do caralho. Você animar cada soldado, desenhar todos eles, fazer um movimento de cada um deles. E a solução pra eles, pra baratear isso, é botar um monte de boneco 3D genérico se batendo. Então, mas aí fica ridículo quando eles animam, tipo, personagens principais, tipo Gats. Gats tá feio pra caralho, mano. Tá ridículo. Tem cenas que o Gats é bonito, né? É, então, tem cenas que você vira, pô, essa cena tá legal, mas tem momento que, tipo, meu, quem é esse cara? Todas as cenas Dragon de ação, Ball? Dragon Ball, Dragon Ball Super, né? É, bem nesse esquema, assim, você vê que foi um 3D que o cara jogou ali, sabe? Jogou um formato ali, pronto. E poucas cenas de ação nesse novo filme do Berserk que é em 2D. Porque animar cena de ação é difícil. É uma coisa mais trabalhosa que tem. Tem alguma cena de ação? Isso, foda-se, vamos colocar 3D aí, uns bonecão se batendo, que é mais fácil. Acho que todas as cenas que eles fizeram são nesse esquema aí de CG. Acho que tem uma ou outra que é 2D. Bem raro mesmo. No Gintama, ele tem um episódio que ele mostra mais ou menos como é que faz uma animação mesmo, tá ligado? Em 2D. E é um trabalho do cacete, velho. Um 3D, tu faz o personagem, coloca junto aí os cacetes, só faz a movimentação dele depois, que nem tá saindo muito vídeo de... Que nem aquele que vocês postaram na page da Katsuki dançando ali, é Miku Miku Dance, faz o modelo e acabou, você tá ligado? Só dá uma movimentação. Então, mas assim, eu acho que eles... Pô, nada contra você usar o CG e tal, mas eu acho que você pode unir os dois, sabe? Um negócio que no filme não tem uma harmonia, assim, não é uma coisa bonita. Eles também poderiam usar um só, em vez de ficar tentando usar os dois e fazer uma merda, tá ligado? É, eu acho que dá pra ter uma harmonia ali, só que eles não... Sei lá, o que eles fizeram, o próprio design mesmo, às vezes nem foi o CG, é um design meio feio. Exagerado. Eles exageram muito no 3D, sendo que eles tentam muito apresentar a animação como sendo 2D. Porque as cenas mais bonitas da animação não são em 3D, elas são em 2D. A cena que ele tá lá lutando com o Griffith na neve em 2D. Todas as cenas que ele conhece, o Griffith tá discursando, falando alguma coisa foda, que também são cenas muito bonitas do mangá, tá em 2D. As cenas que o gato tá contemplando uma paisagem, uma guerra, uma batalha, é em 2D. As cenas que ele tá com a casca é em 2D, as cenas mais da hora é em 2D, e aí você vê as cenas que seriam boas também, mas tô em 3D, então ficou uma bosta. E aí você compara o mangá, que tem uma arte muito foda, e aí fica aí, né, essa bosta aí. Vegeta! Olha a pai! Um dia eu leio. Tem pouco capítulo, eu jurava que tinha 1000 já, porque eu era velho pra cacete. Porque o autor, ele fica jogando jogo de menininha menor de idade, em vez de fazer mangá. Não, mas eu acho que varia muito, sabe? Tipo, tem capítulo que é gigante, sabe? Capítulo que vale por 3. É. Não, mas tem capítulos do meio mesmo, assim, sabe? Do mangá. Que são grandes, que valem, sei lá, por 3. Mas hoje em dia não tem mais essa desculpa, cara. Ele ficou quase um ano sem... Ah, não, hoje em dia... Hoje em lançar dia... um mangá pra lançar um capítulo de 40 páginas, assim, né? Não, hoje em dia é o cara, né? O cara faz o que ele quiser, mano. Tá desde os anos 80 fazendo mangá. A história é que ele fica jogando Idolmaster. Ele e o Togashi. O Togashi é Dragon Quest. Quando lança um Dragon Quest, o Togashi não faz Hunter x Hunter. Tanto que, acho que faz 2 anos que não sai Hunter x Hunter, alguma coisa assim. E o Kentaro Miura também. Quando sai uma Idolmaster, já era o Berserk. Ele fica jogando. Certo ele. Tem que ter tempo pra pro lazer também, fora esses fãs. É, pô, você tá fazendo mangá desde os anos 80, mas chega um momento que você, pô, foda-se. Se pá, ele já deve estar querendo terminar e a editora não deixa, que nem acontece com muito cara da Jump. Aí, foda-se, então vou deixar em hiato aí, fica sem terminar. Eu acho que não, acho que ele tá num nível de... que ele pode ser livre, sabe? Então tinha um momento que ele, não quero fazer, então... Ele é consagrado, igual o Togashi, então ele, foda-se, editora, vocês precisam de mim, não sou eu que preciso de vocês, tipo isso. Eu acho que o Togashi hoje em dia tá mais conhecido pelo Yata do que pelos mangá dele, velho, tá tenso. Sim, porque você não lembra do Togashi como sendo o cara que fez o Yu Hakusho, o autor de Hunter, você lembra ele como o maluco que tava jogando Dragon Quest. É. O Miura, ele não é tipo Kishimoto, sabe? Que tem que fazer Boruto, sabe? O cara faz o que ele quiser, né? Então, por isso que o Miura tem sorte que ele não tá na Jump, né, cara? Senão eu não tava difícil. Mas ele teria mudado, porque nem muita gente mudou aí. De Greyman não começou na Shonen Jump e tá no, na Square agora. Ele foi pra uma outra serialização da Jump, se não me engano, ele foi pra Young Jump. Acho que foi pra Jump Square, que Young Jump é geralmente pra essas séries mais violentas, que nem Tokyo Ghoul, tá ligado? Mas o Jump Square, ele é pra mangá mensal, ele ainda tá na mesma bosta, que ainda é Jump. Não, de Greyman é mensal agora, pô. Não, mas ele tá em uma... porque a Jump, ela tem vários negócios, não é só Shonen, tá? Ele tá na outra serialização, ele, tipo... Então, Young Jump é semanal, que Tokyo Ghoul sai semanal. Mas é o que eu quero dizer, cara, são revistas meio irmãs, assim, a Shonen Jump vai o mais popularzão na como é que é? Jump Square, né, que é mensal. Aham. Uhum. Vai mangás não tão famosões assim, na Young Jump sai os bagulho mais pesado. Sai é gancho na Young Jump. Então, né? Eu sei, brother, eu assisti Bakuman. Cara, ele fala isso no Bakuman? Fala. Tipo, tem eu não lembro qual é a série deles agora, que eles querem fazer duas... Eu quero começar a fazer duas séries agora. Aí eles passam uma pra Jump Square e deixam outra na Jump normal, na Wiki. Seia, Seia, Seia! Foi mal, cara! Eu tinha ido fazer miúdo! Sai daí, moleque! Igreja, porra, anime é coisa do demônio! Slam Dunk, nem assistiu Slam Dunk? Eu assisti ele o mangá esse ano. E aí, o que é Slam Dunk pra você, Max? É... pior que Kuroko. Não, Brinks. Nossa, cara, você tá de zoa, né? Não, mas eu acho o Kuroko mais da hora, só que Slam Dunk ainda é muito bom. Eu imagino ele na época, como é que deveria ser, tá ligado? E o que eu acho escroto é que tu assistiu um anime e, tipo, não termina. Foda-se, galera, quando vai começar o campeonato nacional, termina o anime. Mais um de novo, né? Mais um, né? Dos antigos que... É, aí, tipo, tu vai ler o mangá, aí tem duas partidas do campeonato nacional e termina, porque os jogadores todo dia ficam cansados e não conseguem jogar a próxima partida e perde. Esse é um dos maiores problemas com o anime, porque o mangá, a continuidade do mangá depende do quanto ele é popular. Se ele tiver um ranking bom de popularidade, ele vai ficar anos e anos. Olha o One Piece aí, o cara quer fazer mais 10 anos de One Piece, já tem 18. É, porque antigamente... Ah. A proposta do anime era vender o mangá, tá ligado? Sim. Aí eles terminavam sem final. Até hoje, assim, cara. É, basicamente, mas hoje tem mais coisa também, porque eles ficam fazendo seasons e seasons do mesmo anime pra ter a continuação e a adaptação. Antigamente não, tem que ver uma temporada, dane, se tu quiser ver o resto, vai ler o mangá, tá ligado? Mas tem muitos assim hoje ainda, e você só consegue uma segunda season se o anime fizer sucesso. Porque muitas vezes conseguir uma temporada de anime já serve como propaganda pra começar uma franquia. Porque você já consegue vender figures, você já consegue vender Dakimakura, você já consegue vender mais um mangá, que é o produto principal, praticamente, na maioria desses casos. Às vezes não é. Por e exemplo, é de mangá? O Fate Zero é um investimento do caralho pra você fazer aquele anime. Eles queriam vender o anime mesmo, eles não estão interessados em fazer franquia, porque franquia eles já existe. Queriam vender figure, tá ligado? É tipo o Black Rock Shooter. Mas é assim, tipo, muitas vezes eles fazem um anime porque o mangá tá lá e tal, mas o anime não faz sucesso com o mangá, aí eles param com o anime, foda-se. Fala, se você gostou, vai pro mangá. Quando é mangá, ainda é tranquilo, a chance de sair continuação é bem maior, tá ligado? Agora, quando é light novel, meu amigo, dá pra contar nos dedos quantos animes de light novel teve continuação. Mas eu não acho que é tão assim, cara, que hoje em dia a maioria dos animes interessantes que saem, eles são baseados em light novel, tá... Tá meio que desbancando o mangá, parece que eles preferem animar light novel do que animar mangá. Aí tá, tipo, sai uma temporada de 12 episódios e acabou-se. Feito No Game No Life, certo que No Game No Life tem pouco conteúdo pra animar outra temporada. Mas, por exemplo, C-Cube, eu gostei pra caramba, não teve continuação. Acho que mais por causa do sucesso mesmo. Densetsu no Yusha no Densetsu também não teve continuação por causa do sucesso e foda-se. Mas grandes animes que estão sendo lançados hoje em dia, o Sword Art Online, por exemplo, vai ser a terceira temporada, com certeza, essa porra. E mesmo sem conteúdo, né? Ele tem conteúdo já, mas tô esperando. Só tem o Underworld, pô, na novel pra fazer. Não, tem, cara. Tem uns arcos muito loucos lá, que ele é sequestrado, tem outro mundo, tem não, uma... Tipo, é de arco mesmo, já foram todos, menos o último, Underworld. Uma temporada de anime, geralmente, ela consegue adaptar, assim, em média, uns 6 livros de light novel. E quando acabou o Sal, já saiu mais de 6 pra eles adaptarem. Não sei, sei que... o que eu tinha visto era que tinha o Sword Art Online, primeiro jogo que ele jogava, né? Aí o Alfheim, que tem. Esses dois fazem a primeira temporada. Aí tem o Gangue Online, que foi o do segundo. Aí a segunda parte do segunda temporada, não sei se foi filler. Não sei se tem na nova. Não, foi verdadeiro. Verdadeiro. É o Mother Rose, o nome do arco. Uh-huh. Aí depois disso do Gangue, o que ele joga. O que tem lá é o Underworld. Não sei se o quanto desse arco, propriamente dito, eles têm de conteúdo pra fazer outro anime. Tem, cara. Sim, é porque não são muitos livros, cara. Tem que ter história nesses livros pra eles contarem. Senão, qual que é o sentido de você lançar os livros? Mas o Densetsu, o problema do Densetsu e muitos desses animes que não ganham continuação é que, tipo, o Densetsu ele é muito difícil de ser adaptado. Ele é muito violento, né, cara? Ele foi exibido, ele teve que ser exibido de madrugada pra passar na TV. Ah, deve ser por isso que não teve a audiência que eles queriam e não teve continuação. Sim, agora o Mahouka, por exemplo, ele já foi mais de... Eu não sei se vai ser segunda temporada. Não, mas tipo, essa parte de passar de madrugada no Japão é uma coisa mais normal do mundo, tá ligado? Na maioria dos animes que eu já vi, assim, era tipo meia-noite, uma hora, duas. Ah, mas esse aí não fez sucesso, cara, eu não sei porquê. Acho que depende do dia também, né? Então. É, acho que sexta deve ser melhor pra eles. Às vezes, ou voltando pra coisa do mangá, às vezes tem mangá que ele já é feito pra virar anime também. Tem esse inverso, padrão, sabe? Um padrão Jump, né? É, tem, ele já é feito pra virar anime, às vezes o mangá, ele tem mangás que acabam e o anime, ele, tipo, tem fillers, temporadas fillers e continua vendendo. Eu chamo isso de padrão Jump. Tipo, Naruto, tipo, Dragon Ball, sabe? Tipo, Bleach ainda parou, né? Mas ok. Tinha mais arco do que episódio normal. É que nem livro. Tem livro que você vê que o livro ele é feito no formato já pro filme. É que assim, existem os mangás da Jump ao longo dos anos, eles não pensaram em falar, vamos fazer mangá pra virar anime. É que ao longo dos anos eles perceberam que a maioria dos mangás da Jump que eles aceitavam por lá, eles eram os mais fáceis e muitas vezes os mais rentáveis de se animar. Então é por isso que eu chamo de padrão Jump, que quase tudo que sai na Jump vira anime. Porque é fácil de animar, atinge um público muito grande e geralmente faz muito sucesso, essas coisas. São histórias muito parecidas, mas que funciona como anime. E aí eles sai na Jump já é meio que pensando em franquia já. Se tiver sucesso, vai virar franquia. Hein, o Silas fala como é que o Silas fala? É todo mangá almeja ser um anime. Da Jump almeja. É, e jogo também, né? Porque tem a episódio de Gintama, o Gintoki que fala que a Namco tá puta com eles porque ele não tem nenhum ataque especial e não dá pra fazer um jogo, tá ligado? Tipo isso, padrão Jump. O Gantz tem filme? Eu tô falando sério, cara. Pega algum boss aí que tem sucesso na Jump, vai ter algum anime, vai ter algum filme, algum jogo, algum produto extra, algum monte de coisa. E as coisas que fizeram mais sucesso na Jump, elas são franquias gigantescas. Tem trocentos jogos, livros, spin-offs e coisas pra você ver. Olha o Boruto aí. Não precisava de Boruto, cara. Agora surgiu uma vibe também de fazer filme live action lá também. Antigamente não tinha tanto. Agora eu acho que eu vejo mais fazendo mais. Tirando do Shingeki, tem qual que eu não sei? Não, tipo, se você for pegar agora tem dorama. Tipo, tem Death Note, agora tem dorama, sabe? Esse tipo de coisa. Antigamente era não tinha isso de ir pro tanto pro lado do live action. Era anime, fillers e fillers. Agora parece que eles têm orçamento, né, pra fazer filme. É porque tá mais barato, sei lá. Realmente. Não, é um filme bem bosta, mas... É, eu tava vendo sobre essa treta do Dragon Ball Super, tá ligado? Aí eu tava vendo que... Porque a mão de obra de animador lá no Japão tá bem explorada, pô. Tipo, um animador normal, assim, eles ganham em média $300 por mês. É tipo um salário mínimo, tá ligado, no Brasil. E o custo de vida lá no Japão é muito mais alto. É, por causa disso eles têm que fazer muitos trabalhos e acabam não dormindo e cai a produtividade, né? Ficando assim. Uhum. Eu falei um pouco sobre isso no meu texto lá do Hideaki Anno, que o Hideaki Anno, ele profetizou que o anime ia acabar no Japão. Aí, então, o Hideaki Anno, criador de Evangelion, um dia numa entrevista ele simplesmente soltou que os animes vão acabar, não explicou porra nenhuma. E aí depois as pessoas começaram a caçar sobre isso, não acharam evidente de que ia acabar, mas acharam esse problema sobre os animadores. Se não me engano, não é só $300, é um pouquinho mais, só que ainda é pouco pro trabalho que eles fazem. Tem que ser mais valorizado mesmo. E tem um texto que fala o seguinte, a animação no Japão ela é feita da mesma maneira que era na Segunda Guerra Mundial, depois da Segunda Guerra. É feita na correria, feita com freelancer. Eles não se dão ao luxo de contratar animadores fixos. Eles vão contratando pra cada episódio. Por isso que tem um episódio que a animação tá mó foda e tal, o molde do rosto... Ele é muito bom e no outro o molde do rosto é ruim e a animação tá diferente, porque foi outro cara que fez aquilo ali. Não foi a mesma pessoa que trabalhou nos dois episódios, ou no anime inteiro. Tanto que os melhores estúdios, Eu acho que eles não aderem a essas coisas. O Ufotable, por exemplo. Você acha que o Ufotable ia conseguir aquele nível de animação com um monte de freelancer trocando de animador cada episódio? Claro que não. Tanto que as animações do Ufotable, elas são duas vezes mais caras do que o normal. É o que ferra também, porque o estúdio não ganha muito dinheiro de televisão, tá ligado? O dinheiro vem todo de disco que eles vendem, basicamente, e produtos também, tipo bonequinho, caneca. Tem que vender Blu-ray e angariar a franquia, se eles conseguirem. Aí Blu-ray, tipo, não vende essa porra fora do Japão, praticamente. É tudo pirata. Não, mas assim, mas também tem muito sobre a própria cultura deles, por causa que, você vê, o americano já sabe vender, o japonês não sabe vender. Eles não têm essa cultura de pegar aquela coisa e transformar em produto. Eu li um post que ela falando que, ele tem que, eles ganham dinheiro vendendo Blu-ray, né, que eles falam, boneco e tal, mas a indústria, tanto americana, sempre foi assim. Você ganha dinheiro não é com a audiência sim, e sim com os derivados, as coisas que você faz a partir disso. Sempre foi assim. A audiência é um caminho para os produtos que tu vai vender depois, né? Sim, você vê aqui no nosso país, a Turma da Mônica. Turma da Mônica, muita gente lê. Eu acho que é a HQ que é mais lida, né, no nosso país. E ela ganha dinheiro com produto, com maçã da Mônica, com miojo da Mônica, sabe? Refrigerante da Mônica, que eu já vi. É, sabe? É isso que dá dinheiro. Eu acho que eles não têm ainda essa cultura ainda muito de vender o produto deles, de saber vender. E tanto essa coisa deles serem fechados de a internet ser uma inimiga também, porque eles veem a internet como inimiga, não como uma ajuda, que, como por exemplo a gente tem aqui no ocidente, o Netflix agora, que é pros filmes. E tem o próprio Crunchyroll, né, pra os mangás e animes e tal. Mas eu não acho que eles vão saber vender, porque existe uma infinidade de produtos baseados em franquias, que eu falei bastante até agora. Eu acho que o problema deles é que eles não vendem pensando no mundo, eles vendem pensando em Japão. É, exatamente. Porque os americanos, até a Turma da Mônica, ela tem Turma da Mônica em outros países, mas você não vê tão comum produtos feitos por lá, o Blu-ray sendo vendido aqui no Brasil ou nos Estados Unidos. Não, mas aí é outro detalhe, pô. Eu vim em algum lugar faz muito tempo, quando saiu, acho que o DVD do Dragon Ball, tá ligado? Dragon Ball do Goku pequeno, que o custo pra trazer um anime é tipo 5 vezes mais caro do que pra trazer uma série, tá ligado? Que tem muito mais episódio, muito mais tempo e tal. Aí o Japão, ele vende caro pro ocidente, ele não quer vender barato pra sair, não, tá ligado? Ele quer vender caro pra tentar alocar em cima de um. Isso é burrice em cima deles também, porque o anime e o jogo japonês, ele não é feito pensando no mundo, ele é feito pensando no Japão, porque muitas vezes eles conseguem o lucro que eles querem só o Japão, e foda-se, eles não estão ligando muito pra isso. Tanto que tem uma crise com os jogos hoje em dia no Japão, crise criativa que eles falam, e eles até falam, foda-se, mano, se o ocidente tá inovando muito mais que os japoneses, porque os nossos jogos vendem no Japão, e se vocês não quiserem comprar, a gente lança só no Japão. Então, aí depois fica aí essa coisa de vai ter crise, não vai ter crise, né, nessa indústria, mas por quê? Culpa deles, cara, porque se soubesse vender, que nem americano, você vende série pra TV tal, vende boxe, vende isso, vende aquilo, sabe, vende boneco também. E o Japão? O Japão faz joguinho biscoito que nem esse de Shingeki no Kyojin, tá ligado? Pra aproveitar a fama, se pá, não vai nem lançar aqui. Eu acho que eles têm um problema também, porque a maioria dos produtos que eles fazem pra vender em cima não é muito famoso aqui, por aqui. Tipo, você não ia comprar um Dakibakura no ocidente, óbvio. Mas muito menos você ia gastar muito dinheiro com as figures muito caras que eles vendem por lá, que dão dinheiro pra cacete pra eles, mas não iam fazer tanto sucesso. Tem gente que compra aqui no ocidente. Tem no Brasil ainda. A gente tá até comentando sobre um colega nosso, né, Max, que comprou a porra de um Eva. Uhum. Era pra caralho. Não, ele gastou 100 conto só, pô. 130 centímetros no Eva. 100 conto. Então é bom. Aí, se eles vendessem essas figures por 100 conto no Brasil, ia vender bastante até. Eu comprava 10. Porque geralmente essas porra no Brasil é mais de R$200. Mais de R$300, uma figura decente. Dá nem pra comprar uma com as porra Java de 16 anos, né? Né, cara? E eles têm produtos, sim, que eles fazem jogo, eles fazem spin-off, eles fazem mangá, eles fazem roupa. Tanto que eu tava vendo um vídeo do youtuber Velberan, ele andando pelo Japão. Tipo, por exemplo, você entra em uma certa loja, você vê bolas de basquete do Kuroko. Ou você vê camisas esportivas do Kuroko, ou roupas de anime, um monte de coisa assim. Mas esse tipo de coisa é muito comum lá, eles não se preocupam em trazer trazer tanto pra cá. Tanto que a maioria das camisas de anime que a gente compra aqui é feita por ocidental, não é importada, ou eles vieram pra cá e falaram, vamos lançar nossa marca. Mas até porque se o cara chegar, digamos, um jovem nerd aí da vida, que ele faz muita coisa licenciada agora, dizer, eu quero fazer uma camisa do Shingeki no Kyojin. Aí o japonês vai falar, tu vai me pagar R$1 milhão pra fazer essa merda, tá ligado? É, eles vão cobrar muito caro, eles são burros, pô. É coisa da Nintendo, cara. Eu sou muito entendido, cara. Vegeta! Olha bem! Então, agora voltando também um pouco pro que o Anno disse, o Hideki Anno. Tipo, beleza, quer falar que tem uma... vai ter uma crise? Tá bom. Então, aí você pensa, pô, né, o cara vai falar sobre a Coreia, porque a Coreia, né, faz animação, aí tá fazendo animação, aí tem muitas animações que você pega que é feito pela Coreia. O cara fala Taiwan. Taiwan, cara, tipo, o que tem Taiwan? Ele não falou só Taiwan, ele falou que o Japão não será mais como é que é? O núcleo de anime. Não, é, ele falou que ele acha que o núcleo vai ser pra Taiwan. Não, ele falou que ele acha que Taiwan tem grandes chances de ser o novo núcleo de anime, tipo, porque eles têm uma grande paixão em fazer anime. Ele não falou só isso, tanto que ele teve que se corrigir. Se você defende o Hideaki Anno, lembre de que ele mesmo se corrigiu. Ou seja, ele falou merda. Ele falou, é o Zeca Camargo, né? Ele é o Zeca Camargo. Zeca Camargo japonês. Que faz o vídeo, depois faz um vídeo pedindo desculpa, e depois faz um vídeo pedindo desculpa porque errou no vídeo de desculpa, tá ligado? ele é o Pelé. Ele falou algo muito grave, dizendo que os animes vão acabar, porque crise, só por causa de crise. Porque crise por crise tem um monte de lugar e a indústria não acaba assim, não é assim que funciona. Não acaba, não é porque tem problema no, sei lá, nos Estados Unidos que vai começar uma indústria revolucionária do México, porque os mexicanos gostam mais de peças de carro, sei lá. E no Ocidente teve, em questão criativa, assim, de arte, tinha uma crise com os profissionais de efeitos especiais, que eles fizeram um passeato e tal, que, assim como os animadores, parece que o salário deles era acima do que eles mereciam. E tinha problemas e tal com os efeitos especiais, e o cara que fez o Adventures of Pi até tentou fazer um apelo sobre isso no Oscar, que ele ganhou um Oscar, né, de efeitos especiais, tentou falar sobre isso, mas cortaram ele, tipo, foda-se, não vai falar isso aqui não. Mas parou de ter filme com efeitos especiais, mesmo com a crise? Parou de ter filme no geral? Não parou, porra! E o México não virou o novo polo cinematográfico do mundo, cara. Nem a França, nem a Rússia, sei lá. Brasil, pô, por causa da lei que o Brasil botou aí. Lei não, da estipulação que eles colocaram do Netflix, tem que ter 30% de conteúdo nacional. É, na verdade é o que os outros empresários dos outros canais querem, né? Por causa que eles têm que seguir essa lei, que a Ancine coloca, eles começaram a falar, ai, mas o Netflix não tem isso, não paga imposto, que não sei o quê. E isso, ele ganha vantagem da gente por causa disso. Ele ganha vantagem porque oferece o que eu quero, cara. Mas ele paga os impostos, isso aí já é balela. E não parou de sair anime. E não tem nenhuma previsão em lugar nenhum falando que vai parar de sair. Pô, foda-se que tem crise criativa, que tem muito anime repetido, eu não tô falando disso, tô falando que tá vendendo ainda. Tá vendendo ainda porra do mercado, o mercado de anime ainda é rentável. É porque o cara virou o Michael Patcher que vai acabar com nada. Não, beleza, mas se você quer falar, beleza, você quer falar bosta, quer falar, beleza, não, vai ter a crise, beleza. Mas, pô, fala pelo menos uma coisa que faz sentido. Tipo, Coreia, Taiwan, cara. Taiwan. E quando eu pesquisei, eu não achei muita animação, nem da Coreia e nem da... O que tem na Coreia, muito da hora, é mangá. Tem ótimos mangás coreanos. Mas animação, não vi muito na Coreia, não. Porque eu vi tudo... Pode ter, sim, animadores coreanos, taiwaneses, finlandeses e... Finlandeses não, pô. Brasileiro, brother, fudense. É, mas não tem brasileiro, né? Agora tem animação brasileira legal, pô. No Cartoon tem umas animação legal. Mas o que eu queria dizer é que eles estão terceirizando muito um animador de outro país, mas o estúdio, ele é sempre japonês. Tudo é sempre produzido no Japão pro japonês. Quando abrir um estúdio coreano produzindo uma animação que, sei lá, desbanque o Dragon Ball, aí o cara pode começar, né? Coisa a ver, assim, mas ainda assim não é o suficiente pra você matar uma indústria inteira, como ele falou. E o que ele falou é que a indústria ia morrer, cara. É tipo tu diz aqui no Brasil, vai acabar música por causa do funk. Então Então, pessoal, esse aí foi o nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado. Sigam a nossa página no Facebook. Sigam não, curta a nossa página no Facebook e sigam o nosso Twitter. facebook.com/divisão42 e twitter.com/divisão42. Júlio, quer mandar uma mensagem aí? Anime é a mesma coisa que desenho. Não seja imbecil. Maxon? Não tenho nada novo a dizer, não. Nada declarado. Então, beleza. Ouça o nosso podcast anterior, Insert Coin, que a gente falou sobre filmes. E continue acompanhando esse podcast de periodicidade ótima. Daqui um ano a gente lança outro. E é isso aí. Valeu e falou. Good.